Salve, salve, coelhada! Decadentes, número 264, comentando aí nas últimas semanas do ano, hein? O ano já que 2020 está acabando. Estão aqui comigo, eu sou Jair Viana, estão aqui comigo os culpados de sempre. Felipe Deleucas, Lucas Deleucas e Thales, hashtag não ao Carlson. Que revolta é essa sua com o Carlson, Thales? O que é isso? Ai, bicho, é difícil demais, sabe? Esse boicote à minha pessoa, o negócio. Nesses momentos, já, que eu entendo por que todo mundo faz a porra do spin-off. O senhor vai poder explicar por que não ao Carlos só daqui a pouquinho, tá bom? Felipe, dê sua boa noite. Eu viado. Vai. Boa noite, pessoal. Vamos aí falar um pouquinho desse resumo da semana que só não foi mais positivo porque a Chape tem se mantido sem tropeçar, né? É, rapaz. Se tivesse tropeçado, era nós na fita só para ultrapassar no jogo contra eles, hein? Mas vamos que vamos, vai chegar nessa hora. Lucas, dê sua boa noite. Boa noite, falar essa semana, boa semana, né? Quando não vem no bom futebol, o que vem é pelo menos só no resultado. Acho que essa semana foi meio catônica disso. Não foram atuações de encher os olhos, mas 6 pontos na cachola, finalzinho do campeonato, venha bem a calhar isso aí. Olha para você ver os nossos comentaristas. Em questão de minutos, o Thales já mudou de opinião, tá aí, Thaleson. Que palhaçada é essa, cara? Você tem que manter seus posicionamentos. Dê seu boa noite e já emenda no resumo de uma vez. Boa noite, pessoal. Primeiramente, gostaria de falar que, assim, eu sou um tosco nessa porra de informática, porque se eu fosse bom, eu comandava essa merda aqui, colocava o print da conversa nossa, e que dá para ver claramente que Tatazinho é Carlson, tá? Errado, errado, errado, errado, errado. Por causa de quê? Não, Tá errado, cara. Tá errado. não. Tira esse rancor do seu coração. Vamos lá. Nessa nova. Nessa no, nesse novo modelo nosso de programa, a gente está fazendo sempre aos domingos, às 8 horas. Igual o Jair falou, a gente já está chegando no final do ano, os jogos vão apertando cada vez mais. A gente teve dois jogos essa semana. Um, a gente enfrentou o Sampaio Correia na terça-feira, e depois, ontem, a gente pegou o Paraná aqui dentro. Contra o Sampaio Correia também aqui dentro. Contra o Sampaio Correia, cara, o Sampaio Correia foi um adversário no primeiro turno que, se não me engano, a primeira vitória deles veio em cima do América, a qual a gente foi. O time do América foi muito criticado. Depois disso, o Sampaio veio numa crescente muito grande. Mas o pessoal não acompanhou direitinho, mas o Sampaio Correia é um time muito bem arrumadinho, cara. Muito, muito entrosadinho e tal. E ele começou o campeonato sem quase que dois times, por causa da Covid. No jogo de terça-feira, igual o Lucas bem falou, o América nesses dois jogos, tanto contra Sampaio quanto Paraná, não mostrou aquele futebol virtuoso, mas na verdade, o meu ponto de vista é que o América domina muito o adversário, mas ele, o poder de finalização da América é muito fraco. O América não finaliza, o América não mata o jogo. No jogo contra o Sampaio Correia, a bola é nossa, a gente dominando e tal, mas isso não reflete em jogadas perigosas de gol. Tanto é que os goleiros não são tão bem. Não são tão bem utilizados assim, o goleiro adversário, né? Nessa aí, acabou que o América, num cruzamento, no primeiro tempo, cruzamento pro Rodolfo, o zagueiro deles, num lance muito maluco, tirou a bola com a mão numa jogada de vôlei, imbecilidade danada, lance de pelada, a gente não tem absolutamente nada a ver com isso. Pênalti, claro, dessa vez não foi o Rodolfo que foi bater, até estranhei. Poxa, se ele é o batedor oficial, ele tem que ir, independente de estar acertando. Enfim, essa é a opinião. Quem foi o Toscano, bateu muito bem, 1-0 para a gente. Quando a gente acha que as coisas ficam fáceis para a América, ficam boas, o América nos surpreende. Numa bonita jogada do Caio Dantas, que já passou por aqui e não fez absolutamente nada. Uma bonita jogada dele, mas muita falha também da nossa marcação. Ninguém tira a bola do cara, nunca vi isso. O cara vai tropeçando na bola, driblando, um lance muito tosco. Cortar lance na beira, antes de entrar na área, você corta o lance. Para mim, falha do Flávio, que nós vamos falar sobre isso também. Para mim, como primeiro volante, falha muito na marcação, não é aquele cão de guarda que a gente está acostumado com o Zé Ricardo. E o Carlson bate muito bem na bola, sem chance nenhuma do Cavicchioli, 1-1. Quando a gente acha que o América vai levar esse 1-1, numa bonita jogada do Rodolfo, ele cruza para o Felipe Azevedo, que não vem jogando bem, não vem. A sorte do Rodolfo e do Felipe Azevedo, a gente até já comentou sobre isso, a sorte dos dois é que os nossos reservas são bem mais ou menos, bem, bem fracos mesmo. Fomos levando o jogo no 2-1, 3 pontos garantidos. O Sampaio Correia era o terceiro colocado, se não me engano, terceiro ou quarto colocado. Abrimos mais 3 pontos em cima dele, excelente. Fomos para o jogo contra o Paraná no sábado, ontem. Jogar contra o Paraná nos últimos tempos tem sido uma tarefa muito difícil para a América. A América tem perdido jogos bobos contra o Paraná. Que o diga em 2018, se não me engano, né? Que a gente. As duas vitórias do Paraná foram contra a América. Um negócio absurdo. Enfim. Paraná vinha de 7 jogos sem vencer ninguém. Uma crise absurda, um time que liderou o campeonato. E ele veio com uma proposta, pelo menos que eu enxerguei, uma proposta de levar um ponto daqui de BH. E eles vieram muito fechadinhos e correndo bastante, defensivamente correndo. E a gente entrou com uma formação muito mudada, principalmente por problemas físicos e agora com problemas de Covid também. Então foi uma equipe bem modificada, 4 jogadores diferentes, um meio de campo, na verdade, todo diferente. Mas o América teve total domínio do jogo, mas esse domínio não foi efetivamente chances de gol. Rodolfo muito apagado, teve um lance no primeiro tempo, que ele deu uma cabeçada, é muito mérito do goleiro Renan, até um goleiro bem experiente, mas não justifica. O centroavante, quando tem uma chance em jogos muito difíceis assim, ele tem que decidir. E aí acabou que numa jogada muito boa do Ademir, que hoje é nosso principal atacante, nosso homem mais perigoso, uma bonita jogada do Ademir, mais uma jogada do Ademir, ele fez um cruzamento muito bom, e o Carlson, que na minha opinião já está cotado pelo Tite para a seleção, fez um golaço, matou muito bem a bola e fez um gol muito bonito, e aí a gente acabou que levou esse jogo, um jogo muito ruim, muito mais ou menos. O Paraná não agride ninguém, mas também não deixa ninguém agredir ele, o América, enfim, um jogo muito ruim, mas o que vale são os 3 pontos. Uma semana fizemos 6 pontos, abrimos uma vantagem muito grande do quinto colocado, e agora, se não me engano, faltam 11 pontos só para a gente chegar à tão sonhada Série A. E não sei se onde eu ouvi, agora parece que a gente precisa só fazer uma campanha de time rebaixado. Olha que interessante. A gente precisa praticamente de 34% dos pontos que a gente vai disputar, que é uma campanha de um time rebaixado. Então, parece que no Campeonato Brasileiro a nossa situação está bem tranquila. É isso. Que maravilha. Cara, agora, tudo que eu quero é não chegar na última rodada e ter que encarar um São Bento da vida, viu? Acho difícil, porque o São Bento foi até rebaixado para a Série D. Na Série D, inclusive, né? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Mas esse dado do pontuação de rebaixamento, acho que é verdade mesmo. Acho que a gente precisa de 34% só da pontuação, né? Ó, de acordo com a Federal, o site mate.fmg.br/futebol, que tem... O Federal é a cabeça do meu pau. Probabilidade de classificação... É piada, Thiago Neves. Aqui, você tá querendo ser expulso desse programa falando mal da Federal? É uma piada, já. Olha lá, classificação para a primeira divisão. Probabilidade: Chapecoense, 99,96. América, 98,4%. A turma que vem depois já tá com 46, 45, 41, né? Então, acho que dá, né? Acho que esse argumento que o Thales falou aí de faltar pouco pra gente chegar, eu acho que tá bem expresso aí nessa probabilidade, né? E vai ajudar bastante nessa nossa levada até o fim do ano, né? Que a gente vai ter uns jogos difíceis, tá, a gente tá sofrendo com muita lesão, suspensão, muito desfalque, né? E vai ter a Copa do Brasil, né? Então acho que a gente está com condições de poupar, igual, não vão acelerar a volta do Zé Ricardo, vão deixar ele para voltar só contra o Palmeiras mesmo, né, se tiver condição. Com os dois de Covid, o Juninho e o Alê, também não vão apressar, a partir do momento que eles puderem voltar, ainda vão deixar eles recuperando para voltar só no jogo contra a Chape, por exemplo. Então, está deixando a gente trabalhar um pouco mais o elenco, rodar um pouco mais, poupar alguns jogadores para conseguir chegar também com gás de tentar surpreender o Palmeiras, né? Então isso é importante nesse momento, né? É o que a gente falou aqui, de gerar aquela gordurinha para poder jogar a Copa do Brasil, né? Se a gente estivesse aí numa situação complicada na Série B, provavelmente a gente teria que escolher em algum momento aí, né? Se a gente já vai como azarão para a Copa do Brasil e ir pro azarão ainda, e como azarão ainda tendo esse azar aí de ter que gerenciar a Copa Brasileiro junto e tal. Bom, o que eu li é que, na verdade, bom, não precisa nem ler, a gente está com 53, não é isso? 53. Não, 53. Faltam 11. Para aquele número mágico de 64, e eu acho que esse ano menos de 63 não sobe, né? Mas para aquele número de 64 aí, 3 vitórias já coloca a gente... bem próximo, né? Já coloca a gente aí com 62 pontos, né? E isso aí já deixa a gente muito próximo de uma classificação aí, né? Então nós temos Figueirense e Chapecoense, E se a gente conseguir tirar bons pontos aí, principalmente contra a Chapecoense, porque eu, em homenagem aqui ao nosso amigo Brunão, Brunão, nós acreditamos no título, não é, esse negócio de acesso aí já era, nós já estamos, já subimos já, agora é título. Para vocês, é título? Como é que é? O que vocês estão pensando disso? Hoje, dia 13 de dezembro, a gente pode dizer que nossa luta é pelo título, né? Assim, em termos de pontuação e tal. Mas eu acho, assim, uma coisa filosófica, uma colocação, acho que a América tem que preocupar com o título quando ele tiver com o acesso garantido matematicamente, né? Então, por enquanto, eu ainda me preocupo com os times que estão ali próximo do G4 e vou torcer para eles perderem sim. Mas eu acho que, nesse momento, a luta do América é pelo título. Ah, eu acho que a gente briga pelo título porque é o único time próximo da Chape. E a Chape joga um futebol muito feio, né? Eles não têm eles não se propõem o jogo. Isso é uma defesa ali, vocês seguram. Mas hoje eles já estão sofrendo mais para ganhar os jogos do que eles estavam antes, né? Então, é possível acreditar que eles vão perder alguns pontinhos aí até o fim. A gente só tem que perder menos que eles, né? E aí a gente consegue buscar esse título aí e ser legal, né? Virar o ano campeão, virar essa Série B campeão também. E você, Thales? É campeão ou é o acesso? Ô, Jair, eu quero só o acesso, cara. Eu não ligo muito para esse negócio de campeão, não. De coração. Hoje, não. Eu acho que a gente já está fazendo, um 2020 fantástico, cara. Chegar onde a gente chegou na Copa do Brasil, para mim já é um título. E, sei lá, eu não tenho essa ambição de ser campeão, não, sendo muito sincero com você. Eu quero subir, quero só subir. Até porque da última vez que a gente foi campeão, a gente subiu e não foi legal, né? Vamos subir quietinho. Se for campeão, ótimo. Se não for, para mim não faz muita diferença, não, cara. Na verdade, até desculpa, o que eu quero muito mesmo é subir. E um outro time, mais fresquinho um pouquinho, não subir. E só isso que eu quero. Isso aí ia ser bom mesmo. E o título seria muito, muito, muito legal se tivesse podendo ir no estádio, né? Eu acho que... Exatamente. O título da série, assim, claro, que se vier o título eu vou ficar feliz também. Por mais que eu acho que o mais importante, no final das contas, na Série B é o acesso. Mas se vier o título com a gente em casa, vai ser meio broche, assim. Não vai ser aquela coisa... Aquela festa de 2017 foi maravilhosa. Acho que está na memória de todo mundo que pôde participar daquilo ali. Não, mas tem a questão da premiação também, gente. Tem a questão de entrar na... Agora mas não tem título... mais negócio de Copa do Brasil, né? E campeão da Série B não tem premiação, não. Série B... Tem não. Título da Série B, o primeiro e o quarto, é a mesma coisa. O que tinha de vantagem era entrar nas oitavas. Acabaram com isso. Esse ano acabou com isso, né? Não, esse ano ainda teve. Não, esse ano teve. Digo, pro ano que vem não vai ter. Pro ano que vem não vai ter. Ô, gente, tem sim, viu? Pera aí que eu tenho que... Precisa confirmar aqui, mas eu acho que tem uma premiaçãozinha sim. Mas de qualquer forma, a questão da Copa do Brasil, a gente viu esse ano que é melhor a gente vir lá de baixo, né? A grana que a gente fez. Tem um comparativo que mostra aí os quatro semifinalistas. O América é o que beliscou mais grana. Hein? Um time do tamanho do América, beliscar mais grana é melhor, né? Esse lado aí também. Isso aí, com certeza. Eu não sei, eu quero título, gente, numa boa. Eu gostaria muito da gente ter um título esse ano, completar um tri, principalmente num ano em que os rivais da cidade provavelmente não terão título nenhum. Então, mesmo que seja um campeonato de Série B, já seria muito foda, viu? Não sei. Eu também queria, já. Eu só não quero ficar com esse estigma que a gente tem, que a gente é um time muito grande pra Série B. Isso me incomoda pra cacete, sabe? Não sei. Eu acho que isso também já virou lugar comum também, não? Eu acho que... E agora no futebol, essa coisa de... Eu acho que, na verdade, Série B e Série A... Eu acho que, por exemplo, o futebol que é jogado nos 8 primeiros da Série B e nos 8 últimos da Série A, pra mim, eu não consigo ver diferença nenhuma de qualidade, cara. Eu acho que, de repente, é até melhor, viu? Então, eu acho que esses dois campeonatos têm se misturado em termos de qualidade também. Acho que varia, né? A gente joga melhor hoje do que o Curitiba, por exemplo. Sim, o esporte. Red Bull Bragantino. O Botafogo, eu tenho certeza. Botafogo, cara, é impressionante a ruindade dos caras. Mas aí, o fato de a gente jogar bem desse jeito também se reflete ao técnico que a gente tem, né? Eu cheguei a comentar com o Lucas ontem. A diferença é que, tipo assim, que você consegue ver um de treinador, que foi o Coudet pro Abel Braga, e que foi o Coudet no Celta. Ele chegou no Celta lá, ele chegou a perder a primeira partida contra o Sevilla de 4-2, ganhou as duas lá com dois gols de diferença e já tá com o time fora da zona de rebaixamento. E o Inter, desde que o Abel assumiu, sofrendo aí, capengando, e já deu adeus ao título, né? Ou de brigar pelo título do brasileiro, pelo menos. Saiu da Libertadores. Então, tipo assim, você vê que técnico faz diferença, né? E o fato de a gente ter o Lisca, que... Apesar das escolhas, eu posso não concordar com algumas escolhas dele, insistência em alguns jogadores, como o Carlson, como o Léo Passos, Mas o time ontem, com os desfalques que teve no meio de campo, conseguiu manter o padrão de jogo. Não conseguiu criar tanto, porque os jogadores eram piores, mas conseguiu segurar o Paraná lá em cima, pressão alta. O Paraná só foi conseguir produzir alguma coisa depois que ele colocou o Joseph, que ele recuou o time mesmo e chamou o Paraná, né? Fora isso, a gente jogou, e assim, era um meio de campo horrível. Era Callison, Flávio e o Léo Gomes. Era de doer. E a gente conseguiu segurar os caras lá em cima. Não fomos tão agressivos quanto poderíamos, mas assim, não sofremos também. É, o que eu não gostei desse jogo, eu entendo que os desfalques foram determinantes, mas é porque o time do Paraná também estava muito desfalcado. Assim, também não era assim, eles estão com menos 10 caras lá, se não me engano, de Covid, nem todos são titulares, né? Tiveram, acho que, um ou dois que retornaram contra o América, mas assim, o time dele também estava uma salada mista, e a gente... Mas é um time mais desesperado, né, Lucas? Ele é um time desesperado. A situação é uma questão desesperadora. E jogou novo. Parte, né? Eu entendo. É. Assim, a questão é que eu acho que, quando eu falei no começo do programa, acho que no começo do campeonato, se o time perde jogando bem, ele se dá uma esperança. Poxa, perdeu, mas você viu que perdeu no azar, o time tá jogando bem. Então, a longo prazo, isso se corrige. Agora, o América já mostrou o que tem de bom futebol. A gente já sabe que o América tem um bom futebol. Nessa fase do campeonato, a gente precisa muito dos 3 pontos mesmo. Então, eu fiquei feliz com a vitória de qualquer forma. E os desfalques eram muito importantes, né? Mas que eu digo que, assim, eu esperava um jogo um pouco mais tranquilo. Poderia ter sido, se não tivéssemos tido mais um gol anulado. Mas, de todo modo, assim, eu esperava um jogo mais tranquilo. Aquele, o primeiro tempo, principalmente, foi um jogo muito, muito ruim. Mais um gol mal anulado, né, Lucas? Exato, mais um gol mal anulado. Mal anulado. Graças a Deus, bem como o gol contra o Juventude, e acabou não fazendo falta, mas de novo, né, de novo. De novo, de novo. Agora, outra coisa, esse Léo Gomes, eu não acho que ele vai ser um jogador ruim pro América, não, cara. Eu vejo uma evolução nele, cara. Eu gostei do pouquinho que eu vi dele contra o Juventude, e ontem também não achei que... um péssimo jogador, não. Acho que ele vai ser um bom reserva. Eu acho que dos três do meio de campo ontem, dos três do meio de campo de ontem, foi o que eu gostei mais, particularmente. Eu gostei mais do Sabino. Não, só falando dos três que entraram. Tá, de titular, com certeza. Três que entraram. Foi um pouco exigido, né? Assim, eu acho que o Paraná não atacou muito pelo lado dele ali, mas de qualquer forma, de fato, ele parece ser um jogador mais sóbrio, assim. Só que eu acho que a gente vai usar pouco. A gente tá com ele com empréstimo, provavelmente não vai ser um jogador que a gente renova pra Série A, né? Se Deus quiser, a gente confirmar o acesso. Pois é, aí, já que nós estamos falando do meio de campo de ontem, pra mim, Flávio como primeiro volante, como o Otávio já comentou aí, pode arriscar a lista. Flávio, na minha opinião, ele é muito pé de pano, tá primeiro volante. O que não é para denegrir, não. Não é cacuete, primeiro volante, cara. É entrar em toda dividida, pé de ferro, aquela coisa toda. Tem que matar a jogada no gol do Caio Dantas, né, Jair? Pois é, cara. Tem que ser meio brucutu. Primeiro volante tem que ter algum nível de brucutu para matar a jogada, entendeu? E ele para mim, de primeiro volante, tá arriscado. Para mim, não funcionou em todas as vezes que ele entrou. O que não quer dizer que não possa haver outra função para ele. Por exemplo. É isso que eu ia falar. Até porque, das vezes que ele entrou, que a gente o elogiou, ele jogando mais avançado, né? Pois é. Tanto é que desse tri que jogou ontem, Flávio, Léo Gomes e Callison, para mim, pelo jeitão de jogar, faria muito mais sentido o Léo Gomes de primeiro e o Flávio de segundo do jeito que ficou. Você tocou no ponto interessante, Jack. Isso me surpreendeu um pouco, porque o Léo Gomes, quando veio, ele veio como um volante, né? Assim, claro. O Flávio, um volante. E o Flávio, quando ele entrou no passado, que ele deu uma esperança pra gente, ele era esse volante um pouco mais avançado. Né? Tanto que ele ficou muito marcado por aquele gol contra o Guarani, que ele fez no finalzinho do jogo, né? Sendo aquele homem mais surpreso. Ele praticamente não tem chance de finalizar, porque ele fica muito longe da área. Mas eu acho que o Luiz falou assim, deve ter pensado assim, pô, já que meu meio campo vai estar todo desestruturado, eu vou manter mais ou menos com o padrão, o máximo que eu consegui nos últimos jogos. E como o Flávio vinha de primeiro volante, ele continuou. Mas assim, é um ponto que eu não entendo muito bem. O Flávio até hoje, esse ano, não teve uma atuação como primeiro volante de brilhar os olhos. E quando ele surgiu no ano passado, ele surgiu como sendo um cara com passe de mais qualidade, um cara que chegava um pouco mais na frente. Então, não sei. Cara. Ele é muito manso para ser primeiro volante. Manso, assim, não, igual eu falei, ele marca meio com distanciamento, então não tem muito... Não tem cacuete primeiro volante, cara. É. Ele deu azar ainda de ter tomado um cartão muito cedo, né? Teve fode azar. Fode não, ele foi ah, não, sim, azar que eu falo é... foi lance pra cartão, sem coré-coré. Tem coré-coré. Foi de sola, pra mim é desnecessário, inclusive. É. Eu acho que... Eu mas é um jogador que... novo, né? Um jogador que vai evoluir pra cacete. Não, por isso que eu tô falando. Eu não tô, a crítica não é ao Flávio jogador como um todo. Eu acho que ele só não é primeiro volante. O que é ótimo, tem mais 10 posições pra jogar. Agora, eu penso... Ou talvez passado, ele aprenda a ser primeiro volante, né, já? Pode ser também, é, né? Eu até acho que a ideia... Porque o Zé Ricardo, hoje, a qualidade do passe dele é muito boa, né? Acho que o Bobeiras pensou assim, ó... Ele surgia jogando mais lá na frente que um cara que consegue ter essa saída boa. O problema é que ele não tem nem feito isso. Ele não tá tendo... Ele tá errando muito passe bobo e lançamento, quando nem se fala. E para marcar, ele dá muito mais bobeira, assim. Ele até, defensivamente, eu ainda acho que esse último jogo foi o melhor jogo dele. O que, ainda assim, foi muito ruim, né? Porque ele dá muito mole, assim. Parece dar uns apagões nele de vez em quando, que ele tá fazendo ali atrás, né? É, a questão é que é o seguinte, cara. O meio de campo do América, nós temos um problema sério, que é o fato do Juninho não ter banco para ele, cara. O jeito que o Juninho joga, nós não temos um banco para ele. Você vê que a gente perdeu a transição de meio campo ontem, porque essa transição tem nome. Juninho, ele é o, como ele tem muita velocidade, ele tem muito pulmão, ele é o cara que empurra o time, no contra-ataque e que puxa o time para defender. Então, e mesmo o Alê sendo lento, nesse aspecto o Alê é bom também, que ele consegue armar bem, né, na frente. E a gente não teve o passe do Alê, o cérebro ali em termos de armar a jogada pro lado do Alê, e nem o pulmão do Juninho do outro lado, né, para puxar o ataque. O seu meio de campo, ou ele tem que ter um cara que faça a bola correr, ou ele tem que ter um cara que leve a bola. Então, assim, e ontem a gente não tinha nenhum nem outro. Então, eu acho que ontem o que nós vimos no meio de campo do América foi esse sofrimento de não ter transição nenhuma. E aí... E o CY7? Nossa Senhora. Cara, pra mim, ele fez raiva o jogo inteiro. Jogou mal o dia inteiro, entendeu? Jogou mal o jogo inteiro. Não, fez o gol? Fez, ótimo, obrigado, valeu, 3 pontos. Mas, cara, ele é muito ruim, bicho. Ele é muito ruim. Eu vou falar que ele me deu saudade do Léo Passos. Me deu saudade do Léo Passos, cara. Porque o Léo Passos... Nenhuma. Nossa Senhora. Nenhuma. Nossa, mas o cara não tem velocidade, não tem qualidade. O cara tem o quê? O Léo Passos tem velocidade, qualidade? Não, o Léo Passos tem vontade. Coisa que... Vontade não faz gol, ué. Mas o que que o Carlson tem? Fez gol ontem. Carisma. Ele tem a capacidade de receber um passo com açúcar e com afeto, Ademir. Não, o que eu estou dizendo é assim, comparação Carlson e LP7, para mim é 6 por meia dúzia, não faz diferença muito. O nosso problema, que o que eu vejo, é que os nossos reservas estão muito abaixo dos nossos titulares, muito abaixo. Isso é verdade também. Esse é o nosso... A gente chegou a discutir isso no jogo passado, questão do Rodolfo. O Rodolfo estava péssimo. O Rodolfo saiu, o time conseguiu piorar. Porque entrou um Felipe Augusto, entrou um Carlson, entrou um Léo Passos. Então, assim, os caras que estão entrando são muito ruins, cara. Então, o titular mal... O Felipe Azevedo não tá jogando nada. Se você tira o Felipe Azevedo, fodeu. Porque quem entra é pior. É o outro Felipe, sacou? É. Nossa, aí, que cara, aí que tá o problema. Então, numa comparação rápida entre Léo Passos e Carlson, pra mim é 6 meia dúzia, cara. São jogadores que não deveriam estar no elenco. Eu concordo com você, mas entre os dois eu ainda vejo o Léo Passos um pouquinho acima pela vontade, acredite se quiser. Talvez pela quantidade de jogos que ele fez também. É, porque ele é mais então, carismático, assim, talvez. Ele dá umas figurinhas melhores, dá uns memes mais legais. É, mas assim, talvez se o Carlson tivesse a mesma quantidade de jogos que o Léo Passos teve, talvez... Sim. Fosse até ele teria evoluído alguma coisa. É, exatamente. Então, assim, a quantidade de minutos que o Léo Passos passou em campo esse ano, ele não pode sair do América nunca reclamando que ele não deu oportunidade, porque teve demais. Deixa eu ler alguns comentários. E parece que o Lisca, desculpa, já parece que o Lisca deu uma cansada também do Léo Passos, né? Porque seria jogo pra ele, né? Ontem, né? Sim. Mas eu acho que aí é mais porque eu acho que foi improvisado, porque o Carlos entrou pra fazer o meio de campo ali, né? Também, ele não cumpria a função, porque ele ficou muito mais fazendo a ponta e dobrando com o Felipe Azevedo do que propriamente fazendo um meio de meia. Como ele tinha que fazer, então, né? E não então, só ele, nesse jogo. É, ele tem entrado nessa posição, o que não dá pra entender, mas ele tem feito isso algumas vezes. E eu acho que o Léo Passos não... Eu suponho que ele não dá conta, né? De fazer a função no meio, né? Mas... Não dá ideia não, bicho. Dá ideia. Eu acho que Eu acho que ele faria melhor, porque a única coisa que ele faz muito bem é desarmar lá na frente. A gente precisa de bola. Ele tem que gostar muito mais na bola, né? Então os erros de passe, de canelada, isso é mais frequente também, né? É, mas desarmava ali, na recomposição. Aí é que dá. Eu acho que a gente, se o Sabino não tá pronto, se ele não quer colocar o Sabino por conta disso, acho que o Léo Passos devia ser o nosso primeiro volante, então, ao invés do Nossa Flávio. Senhora. Não dá ideia, não, bicho. Não dá ideia, não. Aqui, Sabino entrou muito bem ontem, tá de parabéns. Pra mim, mudou o jogo. Mudou o jogo. Na falta do Zé, primeiro volante é ele e não tem meu pé me dói, cara. Todos os dois jogos aí que ele participou bem. Pra mim, não, na minha escalação, não teria Coreia, não. Pra mim, primeiro volante é ele. Interessante que parece que não sente o jogo, né? Assim, não, cara, menino, o cara entra bem maduro, assim. Ele parece que é velho, né? O Flávio joga desde o ano passado. Você olha pra cara dele, ele sai com a cara de desesperado, assim. O Sabino, não, cara. E tem outra coisa também, Lucas. O cara que fez a foto do América foi de uma infelicidade danada com o Flávio. Que sacanagem, velho. Fudeu o menino, cara. Que foto regaçada. Parecia o cara da... É, parecendo o cara da família Adams, cara. Que sacanagem, velho. Você mas é porra, velho. Mas é interessante, assim, a postura do Sabino, né? Ele entra, parece que já, ele é mais veterano do que o Flávio, assim. Mas ele entra muito bem. O que eu digo, pênalti contra o Inter, né, cara? Só o fato dele ter pegado a bola ali pra bater aquele pênalti já mostrou que o cara tem personalidade, né? Ainda mais. E do jeito que ele bateu, né? Caralho. É, eu vou falar com vocês ali que realmente ali, a lógica deveria ser ele. Mas vamos ver o que o Lisca apronta, né? Próximo jogo, quinta-feira. Acho, né, que o Flávio tá suspenso, tá? Então não tem como ser ele, né? Ah, verdade. Acho que o Flávio tá suspenso. Aí, ó, Lisca, tá dada a dica, viu? O cartão aí suspendeu. Isso é Deus agindo na sua escalação, viu? Ele vai de Léo Gomes. O Flávio tá suspenso e retorna o Toscano, Giovani e, na teoria, retorna o Juninho Alê, porque eles cumprem o protocolo de 10 dias no dia 4, pelo que o Lisca falou, né? Só que eles não vão ter treinado nada para já... na quarta-feira, pelo que o Lisca falou. Só que o jogo já é na quinta, então talvez eles não entrem para jogar, mas já vão estar disponíveis. Pelo menos contra a Chape no final de semana, com certeza. Mas pelo menos já entra no segundo tempo, né? Já dá uma... Já, pelo menos já pode botar ali, dependendo de como é que tiver o jogo, né? Deixa eu ler uns comentários aqui. Zé Alves Aguiar, nosso parceiro aí, salve, salve, Coelhada, boa noite, Itabira vos abraça. Pedro Prats, salve, Decadentes, grande semana. Geraldo tá perguntando aí, oi galera, eu vi reportagem que o América tá perto de acertar com o investidor para bancar 20 milhões do Planeta América. O Salum deu uma entrevista pro UOL essa semana falando sobre isso, né? Falando dessa, todo o projeto e tal, não teve uma novidade muito grande, não? Mas a grande novidade, a gente até comentou aqui semana passada, é o fato de que o entendimento é que, para continuar na Série A, a gente precisa mudar de patamar, e no entendimento dele não há outra opção que não seja o clube empresa, né? Foi o que ele exprimiu aí na entrevista. Existem informações que a gente está próximo de realmente pintar esse investidor aí, mas eu acredito que, se tiver alguma notícia, sairá só após o campeonato, para não tumultuar, né? Tem mais que isso. Provavelmente o acesso para a Série A muda um pouco de figura. Claro, negócio, né? Claro. Você vai negociar diferente. O time na Série A tem muito mais poder de negociação nesse sentido. Né? Aí isso faz com que o acesso fique ainda mais importante nesse momento. Né? A gente não tem informações. Eu acho que o Salum foi bem... Na entrevista que ele deu, né? Ele colocou que tem mais de uma possibilidade, estão estudando. Eu acho que isso tem muito a ver com que... até fizeram uma reunião no Conselho relativamente, foi esse ano, né, falando sobre das etapas e que em breve teria o processo da captação. Eu acho que isso serve um pouco também para dar publicidade pro processo, mas assim, eu acho que tem que ser muito pé no chão, aparentemente o Salum tem sido nesse sentido, tem que esperar para ver, né, mas essa parada do investidor ajudar no Planeta América, isso já é desde aquela conversa que a gente, quando começou, que da grana que vai vir, tem uma das coisas que o América não abre mão é que dessa grana ajude a terminar o Planeta América, porque parte do negócio passa por o América passar a revelar ainda mais jogadores, porque isso também faz com que o negócio seja mais atrativo para os investidores. Vocês imaginam esse investidor chegando, a gente trazendo o Hulk, tá saindo lá da China, imagina, chegando de verde para a Série A. Mas eu acho que a ideia não vai ser muito essa, não, porque o Hulk, no final das contas... Mas por que você está entrando no meu sonho? Primeira coisa, por que você está entrando no meu sonho? Primeira coisa. Tá. Eu achei porra! Que... Eu tô aqui só com o Hulk, não é assim, né? Eu acho que a ideia, pode falar, Geraldo. A última vez que uma contratação chegou pintada na cor do time, não deu muito certo, não, hein? É, tem isso aí também, cara. Mas o que eu imagino que deu, assim, tô especulando total, mas eu imagino que vai ser alguma coisa nos moldes meio do que o Bragantino tá fazendo, né? O Bragantino foi lá e pagou não sei quantos milhões no goleiro da cachorrada lá, porque era novo, pagou não sei quantos milhões também no outro rapazinho que é até bom de bola, aquele Claudinho também, que eles trouxeram, já era, não sei se já era deles, mas assim, eu acho que vai ser meio que nesse sentido, pagar para uns caras que depois vai ter como revender, porque o time vai querer ter lucro, né? O único lucro que o Hulk pode trazer é em termos de imagem, se for bem utilizado. Isso aí. Zé Alves Aguiar, Thales, a saída do Mateuzinho fez bem ao Ademir, por quê? Cara, eu acho que, não sei se eu diria que fez bem, não. Eu acho que são até posições diferentes. O Mateuzinho, sei lá, eu acho que é posição diferente, cara. Acho que é posição diferente. Mas realmente, assim, é um negócio interessante. Ninguém sente falta do Mateuzinho, né? Engraçado isso. Mas eu acho que fez bem por um motivo. Você acha que fez bem? Sabe por quê? Porque com o Mateuzinho era uma obrigação de ficar botando bola nele. Ele perdendo, entendeu? E agora, e ao contrário, o pessoal bota a bola no Ademir, o Ademir faz alguma coisa, né? Então tem esse diferencial, né? O Ademir foi obrigado a assumir, em certo modo, a posição de protagonista do nosso ataque ali, junto com o Rodolfo, né? Eu acho que nesse ponto, sim, porque o Mateuzinho, querendo ou não, quando estava em campo, ele era referência. Pois é, eu acho que a diferença fez bem por isso. Vou perguntar aqui, o Zé, vou fazer aqui uma outra pergunta, e você aqui também é pro Thales. Jair, vai fazer camisa nova Decadentes 2021? O Thales, enquanto nosso vice-presidente de produtos têxteis, porra, você quer responder? Quem que é o nosso presidente? Só por curiosidade, assim, porque eu não lembro dessa... Até onde eu sei, quem mexeu com esse negócio da camisa não tá, Pinheiro, tá... nosso presidente. Criou um monte de spin-off aí. Cara, então, na verdade a camisa a gente já tem o desenho dela já, ficou muito legal. Aí pra 2021 sim, teremos camisa. Fica bem legal. Teremos camisa e teremos outras coisitas, né, senhor secretário-geral desses assuntos aí. Assuntos aliás. Você... Não, peraí. Opa, tá invertido. Ai, caralho. Porra, como é que... Tá certo. Paulo Braga, boa noite, pessoal. Rodolfo, muito mal no brasileiro. Vamos ver na Copa do Brasil. Precisamos muito dele. Artilheiro nosso lá. Tomara que regule. Zé Ronaldo, qual dos cenários. Zé Ronaldo Pereira Júnior, qual dos cenários a seguir vocês prefeririam? Título na B e parar nas semis da Copa do Brasil ou chegar à final da Copa e vice na B? Abraços. Ah, segundo cenário, sem dúvida nenhuma. Eu também, segundo cenário, sem dúvida nenhuma, porque é 22 milhões na conta. Eu não tenho nem que pensar. Cara, chegar na final de Copa do Brasil e com a classificação para a Série A é um negócio do caralho. E você, porra! Ah, cara, chegar nessa final da Copa do Brasil. Ganhar essa Copa do Brasil, na verdade, né? Porque do jeito que tá aí, se chegar na final, eu acredito em título. Ele não colocou esse cenário, Felipe. Você tem que ler melhor a pergunta do convidado aí. Estou passando vergonha aqui. Ah, é. Casos de família, cara. Tá entrando no meu sonho. Hoje eu sou fiscal de sonho aqui, não pode sonhar. Tá, Neve, que cara chato, cara, entrando no sonho da gente, porra. O Augusto aqui tá lembrando que o vice da Copa do Brasil recebe 22 milhões. Grana o Paulo Henrique caralho. Carvalho tá falando aqui, ó. Boa noite, também quero subir. Se vier o título, ótimo. Quem mais aqui? Tem mais gente aqui, tem bastante participação hoje. Ilustre, muito bacana. O Paulo Henrique está falando que, que o campeão da Série B não entra mais, entra na terceira fase, não nas oitavas, mas, bom, já pula duas fases aí, né? O Paulo Henrique também está lembrando da evolução do Flávio Colisca, do Zé Ricardo também. Então, né, dentro daquilo que a gente estava falando de que pode haver evolução. Maurício Cândido está aqui, ó. Cálcio é acima da média, nunca critiquei. Craque daquele ali perto do IAPI. Ô, Jair. Eu acho que a gente tem que dar uma dica para esse comentário aqui, ó. Uma pessoa que realmente entende dos comentários que eu fiz aqui, ó. Aí, ó. Boa noite, Decadente. Nova Serrana vos abraça. Sou a favor de entrar com Léo Passos na volância no lugar do Flávio. Boa semana a todos. Tá vendo? Eu sou comentarista que tem os comentários. O pessoal gosta do que eu falo. Mas vamos conversar. Qualquer proposta de entrar com o Léo Passos, por definição, é ruim. Não, mas hoje em dia, se eu tiver escolhido entre Léo Passos ou Flávio primeiro volante, Léo Passos. Se quando chega o Twitter da escalação apareceu o Léo Paz de titular, já tá errado. Já começa daí. Então, assim... Até agora, sem qualquer gozação e tal, até aproveitando, voltando àquela pergunta sobre o Mateuzinho e o Ademir, evolução do Ademir, né, cara? Que a gente acaba que tem jogado... Até fazendo um paralelo ao Flávio, acaba que a gente tem pouca paciência com os jogadores. O Ademir, cara, todo ano a gente queria que o Ademir fosse negociado, fosse dispensado, enfim, o Ademir sempre foi um bom reserva e talvez um sempre um jogador de segundo tempo. Um jogador de segundo tempo e um bom jogador de Campeonato Mineiro. E esse ano ele está provando o contrário. Nossa principal, acho que você mesmo falou, nossa principal peça ofensiva hoje é o Ademir. Quando ele sai, cai bastante nosso ataque ali. Impressionante. E até eu falei mal sobre a questão das fotos do Flávio, que realmente ficou uma merda. Agora, o cara, eu não sei se é o mesmo fotógrafo, fez uma foto do Ademir correndo, que é do caralho a foto. Vocês chegaram a ver essa foto? Parece o Papaléguas, né? Bicho, é do caralho a foto. Cara. Se você tiver condição de colocar ela aqui pra galera ver, a foto é do caralho. Vou procurar aqui. E outra foto legal também é sobre os nossos dois, sobre o ex-capitão, né? E o nosso capitão de ontem, né? O Rafael Limas e Messias. Uma foto do caralho também. Duas fotos, na verdade, do caralho também. Do caralho. Bacana, tá vendo? Tá vendo, como a gente, tá vendo já como a gente é justo? A gente critica e elogia. Ah, danado. Aqui, ó, o Paulo Lasmar, o grande Paulo Lasmar, tá aqui falando, ó, o Carlson tem amizade com o Lisca. O Marcelo Cossolari aqui tá falando, ó, o Carlson tem com vontade somente de ser amigo do Lisca, foi indicação dele. O Paulo Lasmar também falando que também acha o Léo Passos melhor, mas de qualquer forma tá tudo bom demais, estamos vencendo. É isso aí. Tem um comentário interessante, assim, que mostra um pouco da força do elenco e da organização que o Lisca proporcionou para esse time, né? Porque a gente veio, a gente ganhou dois jogos, e a gente tem que lembrar que a gente está sem o. A gente foram dois jogos que a gente ganhou sem o Ale e sem o Juninho, que eram dados como titulares absolutos nesse time, né? E a gente saiu o Bauer, mano, entrou o Anderson, e o Anderson tomou a titularidade do Bauer, mano. Saiu o Zé Ricardo, a gente está sem o Zé Ricardo, a gente jogou com o Flávio. Então, assim, na teoria, a gente está sem vários titulares, né? Foi assim, a gente perdeu o Diego Ferreira e entrou o Daniel Borges, né? Então, acho que quem está entrando, mesmo que a gente não mantenha o padrão em termos de atuação, a gente conseguiu manter em termos de aproveitamento de vitórias, né? Então, mostra, vai muito do que da organização que o Lisca proporcionou para esse time aí. O Zé Ronaldo e o Gustavo Lacoste estão perguntando exatamente sobre isso. O Anderson tomou a posição do Bauer, mano? Eu acho que tá difícil tirar o Anderson, viu? Mas que na minha cronologia pessoal tomou, não. Eu acho que é zagueiro, mas eu acho que hoje, pro Lisca, o Anderson é titular. Não, pois é, mas assim, igual eu tô falando, na minha cronologia pessoal, o titular ainda é o Bauer, mas, enfim. Na verdade, a gente ficou muito, muito com o pé atrás com o Anderson pelos pênaltis idiotas que ele fez, né? Mas depois disso, cara, o cara evoluiu de um jeito que puta merda, um zagueiraço. Ontem ele fez uma baita partida contra o Paraná. Sim, inclusive saindo jogando com a bola. Muito veloz, zagueiro. Né? Um zagueiro rápido, né? Eu acho que a vantagem que ele tem pro Bauer é que ele é mais rápido do que o Bauer. Mas, tecnicamente... De cabeça ele é bom, né, cara? O Bauer tem essa deficiência de cabeça. Muito embora, assim, o gol do Inter, né, foi uma falha dele ali no cabeceio, né? Ele que sobe meio errado ali, os caras deixam casquinhar ele, né? Enquanto o Messias sobra muito nesse aspecto em relação aos dois, mas sim, ele tem algumas. Ele não é tão seguro quanto o Bauer, eu diria, só que ele tem se mostrado bastante seguro. O padrão Série B ali, ou reserva de Série A, ele tá dentro do esquema. E hoje ele, como ele não tem falhado depois que ele parou de fazer pênaltis, né? Ele não tem falhado mais. Aí fica difícil tirar ele, né? Eu não sei como é que foi também, o Bauer foi muito tempo parado, né? Ele pode estar um pouco sem ritmo, e aí nesse ponto, colocar um zagueiro mais lento, sem ritmo ali atrás, pode atrapalhar também, né? Então acho que o Lisca tá prezando um pouco por isso, né? Com certeza. O Paulo Lasmar também tá falando aqui sobre a questão do clube empresa. Tem que analisar com calma a questão das garantias que o tal investidor terá que dar para o América não ser responsável por eventuais passivos do clube empresa. Prudência é importante, evolui sempre. Com certeza, Paulo, porque... A gente não pode entrar na aventura, não. É muita tradição para jogar numa aventura. E tá aqui jogando para cima, não tem essa conversa, não. Campeão da B e campeão da Copa do Brasil. Não, é isso aí. Eu acho que muito certo que o Paulo Lasmar falou com relação às garantias. Eu confesso que a gente não tem 100% das informações do que está sendo ali discutido, né? Mas para a gente não acontecer igual aconteceu, porque eu lembro que no começo dessas conversas falava-se muito no... A gente adotar um modelo parecido com o Figueirense e tal. E a gente viu o que aconteceu com o Figueirense, né? Não caiu para a Série C por um milagre no passado, né? O modelo do Figueirense foi na verdade, um modelo exemplo do que não fazer, né? Principalmente em termos de quem entrou, né? Entrou um cara super mau caráter lá e tal. A gente já estava envolvido com a corrupção no futebol. Então, tipo assim, ali foi... O planejamento deles para isso foi zero, né? Acharam que, esse cara aqui é bem corrupto, acho que ele é capaz de conseguir umas coisinhas pra gente. Aí o cara conseguiu, foi o problema, né? Porque ele saiu querendo meter o time pra perder ponto, pra ser rebaixado, que saiu chutando o balde, né? Então, aí é foda. Nessa parte, a gente tá muito mais bem assessorado, né? E... ele, será que ele era parente do Itair Machado? Não. Esse cara, ele conseguia arrumar esquema corrupto a nível nacional. Era lá com a CBF, a parada. É. Isso aí. Adolfo aqui tá falando, ó, a definição. Ademir é o Berola do jogo inteiro. Aí, que sacanagem com o Ademir, viu, cara? Acho que o Ademir tem muito mais bola que o Berola. Também acho. Berola. Com certeza. O Pedro Prats está falando que se o Carson fez gol, o Felipe Augusto vai fazer 2 na próxima partida. Anota aí. Fizer... Pedrão, mas 2 eu acho que você exagerou. Até porque ele tem dificuldade de acertar um gol, né? Se ele acertar um... acertar duas vezes o gol? Eu acho que... vocês lembram quando tinha aquelas iniciativas no intervalo com os torcedores, de acertar a bola, fazer um gol do meio de campo ali? Eu acho que se põe o Felipe Augusto pra ter, com os torcedores ali, ele não dava conta. Haja visto o lance bizonho dele tentando fazer um gol de trás do meio de campo, que a bola não tem nem força pra chegar do outro lado. É por aí. E por último aqui, Flávio Azevedo está aqui falando, ó, Lisca é o craque do ano, contrato vitalício com o Lisca. Hoje o Vandal falou que a família do Lisca se mudou para BH definitivamente, hein? É, mas ele falou... essa notícia. O Lisca falou isso depois do jogo, mas ele falou assim, para ficar aqui com a gente até o final, né? O final é daqui a 2 meses do campeonato. É. Ele não falou, tipo assim, eles vieram para cá para a gente ficar aqui no ano que vem inteiro. Isso aí. Vamos para a Bale Colatina, então? Bom... Vamos lá. Ansioso por um Bala aí, ansioso. É, né? Eu fiquei sabendo que a votação do Bala do jogo de ontem virou, de repente. Então vamos falar do jogo contra o Sampaio Corrêa. Vamos começar pelo Colatina. Então olha aí, ó. Eleito aí por uma grande maioria aí, apesar de ter uma disputa boa. Flávio com 46,8%. Seguido de Menino Cálice, seguido de Felipe Augusto com 29,8%. Carlson com 21,3% e Anderson com 2,1%. Rapaz, nesse Colatina, o Flávio foi mal, mas o Felipe Augusto foi pior. Eu vou de Felipe Augusto. Ele não tá fazendo nada certo, cara. Arrumar uma benzedeira boa, sei lá. Adilson, bota mais 2 santas no vestiário aí pra ver se quebra aí, porque esse menino tá o negócio dele tá ruim. Vai, mas basta pro Adilson amarrar ele no vestiário, não? Boa ideia também. Adilson, se você estiver nos ouvindo, pode amarrar que a gente ninguém vai te acusar de nada, viu? Você vai estar fazendo um bem com a América. Felipe Teleuca, seu voto. Não, ainda vou no Flávio. Flávio, 2 votos do Flávio. Menino Thalisson. Eu vou de Felipe Augusto, cara, que jogador horroroso. Só para não votar no Carlson? Não, porque o Felipe Augusto foi pior, né? Eu poderia, se for pela sua lógica, eu poderia ter votado no Flávio também, né? Eu vou de Felipe Augusto. Horrível. E o mais engraçado é que parece que ele foi destaque no time anterior ao América, né, bicho? Como é que pode? Não, sinal que o time era muito ruim, né? Só pode ser, cara. Complicado. Ele não quer pegar um time mais certinho, ele não consegue jogar. Que cara ruim. Se eu for jogar futebol aqui na linha, eu vou ser ruim. Lá no Japão era destaque. Então, assim, é pra você ver o nível do japonês jogando bola. Mas ele foi bom na Série B também, no campeonato é o mesmo. Ele mudou. É, meu filho, tem que tomar um banho de sal aí, jogar umas arrudas pra ver se tira essa nhaca aí. E você, Lucas, seu voto pra desempatar? 2 Flávio e 2 Felipe Augusto. Eu vou votar no Flávio. Eu acho que o primeiro volante não pode deixar os caras dominar a bola no nosso campo de defesa ali, igual o Flávio deixa, não. E... não vou colocar a responsabilidade única e exclusivamente dele no gol do Caio Dantas, não, mas eu acho que ele foi bem responsável, sim. Foi de pé mole, né? Mordeu 2 vezes o calcanhar do Caio Dantas e não conseguiu tirar a bola. Então tá eleito o menino Flávio aí, Colatina do jogo com o Sampaio. Já no Bala nós tivemos aí uma vitória por maioria. Menino Toscano, 52,8%, seguido de Messias com 20,8%, Felipe Azevedo com 17% e Ademir com 9,4%. Gente, eu não sei como é que alguém conseguiu ver o Felipe Azevedo melhor que o Ademir nesse jogo do Sampaio Corrêa, não. Só porque ele fez o gol, né? Porque não tem lógica nenhuma, não. Eu não vou, assim, eu vou no Messias. Vou votar no Messias. Não achei que o Toscano fez uma boa partida, mas não para ser o Bala. E o Messias, a gente já falou aqui, que tem feito grandes partidas aí. Então eu vou de Messias. Lucas, seu voto? Eu vou... Bom, eu entendo o voto do Messias, né? Mas eu acho que para essa partida específica com o Sampaio Corrêa, eu vou de Toscano Mas eu acho que eu quero botar no Toscano pela vontade. Eu acho que a vontade que o Toscano entra nos jogos, se todos os jogadores tivessem a mesma vontade que o Toscano, acho que a gente não perdia o jogo mais, não, cara. Impressionante. Eu acho que tem um pouco também que ele tá doido para tentar renovar o contrato para o ano que vem, né? Tá acabando o contrato dele. Mas eu acho que o Toscano entra com a vontade muito, muito acima da média, cara. Acho muito impressionante como é que ele vem. E quando a gente precisa dele, quanto que ele tá fazendo valer ali as oportunidades, né? Então eu vou de Toscano. Bacana. Thales, seu voto. Eu acompanho o menino Lucas. Acho que o Messias, realmente o Messias vem fazendo um campeonato muito bom. Talvez seja o nosso melhor jogador no campeonato no geral, é o Messias. Mas o Toscano, cara, ele entra com muita vontade e ele merece isso tudo. Porque ele fez um campeonato no ano passado horroroso. Quando ele foi emprestado, esse ano a gente deu graças a Deus ele ter sido emprestado e tal. E ele voltou por cima, cara. Óbvio, fez partidas muito ruins, mas no geral ele mais agradou do que desagradou. E contra o Sampaio foi um jogo desses. E pegou o pênalti, depois da gente ter perdido um pênalti no jogo anterior, ele foi lá e bateu com total competência, então eu vou de Messias também. Ok. E você, Felipe? Você vai de Messias ou de Toscano? Eu vou de Toscano. Não, tá, o Thales. Eu vou de Toscano. Ah, tá, porque você falou que no final eu vou de Messias. Tá, então Toscano. Tá, Felipe, seu voto? Toscano. É que eu vou ficando mais longe da câmera, já, que aí vai me emagrecendo, ó, pra você ver. Que legal. Ah, tá. Você só vai diminuindo, você não vai emagrecendo. Você tem uns comentários assim, sabe, perturbadores. Mexe com o psicológico da gente. Felipe, dê seu voto no Toscano aí. Ah, dê seu voto no Toscano? Ele já falou, velho. Não, acho que ele jogou, entrou no meio de campo para substituir ali, bom, vários, né, que estavam ausentes, o Juninho, o Ale, o Giovani. Ah, o Giovani jogou com ele, mas mandou muito bem, na verdade, né. Numa posição que não é tanto a dele, assim, jogou um pouco mais atrás e fazendo muito bem, marcando, recompondo bastante, e teve personalidade ali para pegar o pênalti, apesar de históricos de erros, né. E essa temporada dele tá sendo uma volta por cima do caralho, né, então eu vou nele. Bacana, show de bola. Então, Toscano eleito aí, bala da partida contra o Sampaio Corrêa, também é merecido. Não, foi uma eleição justa. Agora que vem, não, eu vou deixar agora, eu vou falar do Colatina. Colatina do jogo de ontem contra o Paraná, como foi colocado aí, excelente vitória contra o time chato do Paraná. Olha a disputa, essa foi muito próxima, olha aí, ó. Ganhou o menino Flávio com 37%. Seguido de Rodolfo com 33,3%, Felipe Augusto 25,9% e Léo Passos com 3,7%. Léo Passos que ficou 5 minutos em campo, né? Particularmente, né? Então, gente, eu vou de Flávio. Flávio, para mim, pode, como eu falei, para mim a posição não é a dele, ele não é primeiro volante. Então, como no conjunto da obra, vai Flávio. Ele foi pior no jogo de ontem do que no jogo de terça-feira. Então, vou de Flávio. Felipe? A Flávio. Pra mim, tá abaixo da crítica. Ele tá destoando negativamente num importante cenário. Isso aí. Thales? Cara, eu vou de Flávio justamente por causa da mudança que o time teve depois que ele saiu e entrou o Sabino. Então, pra mim, é Flávio. Isso aí. Lucas? Vou de Flávio também. Acho que tá mal com o primeiro volante. Não é tanto culpa dele, ele tem futebol, mas tá mal. Não é nosso primeiro volante. Tomou um cartão amarelo muito cedo. Poderia ter prejudicado isso. Enfim, achei que foi mal. Unanimidade, Flávio eleito Colatina da partida aí contra o Paraná. Vamos agora pra bala. Pra bala, foi. Eu não sei o que acontece. Eu acho que esse Twitter tá com algum problema. Eu vou fazer igual o Trump lá, stop the count. Tá errado. Stop meu pau. Stop the count. Stop meu pau. Claramente, eu acho que o correto seria anular essa votação para bala aí, porque claramente houve fraude, entendeu? Não tem lógica que o Carlson tenha sido eleito aí com 51,7% aí, bala da galera. Claramente houve uma fraude, você entendeu? Tem denúncia de votos de pessoas de 120 anos. É isso. E menor de idade, sem título de eleitor que votou. Twitter está de voto. Exatamente. Ele voto que chegou pelo Orkut, nem tem mais Orkut, como é que pode isso? Então, ó, bala da galera, Carlson. Menino Thales, dê seu voto. Vou começar com você. Meu nome já diz tudo. Carlson neles, filho. Golaço. Três pontos. Só, né? E só, oi? Né? Só, né? Só fez o gol. Só o gol. E só o gol. Nós ganhamos, de 1-0, foi só pelo gol. E fez gol e raiva fez o jogo. Um monte fizeram raiva e não fizeram gol. Viram fazendo raiva e gol. Felipe Augusto me faz raiva toda hora e não faz gol. Lucas, seu voto. mito, né? Nunca foi criticado aqui nesse programa. Menino Carlson. Acho que você pode buscar aí. Ninguém nunca falou mal do Carlson. Uma ótima. Todo mundo elogiou a escolha do Lisca quando a gente viu que ele estava lá entre os 11. E ele fez valer isso. A bela escolha, né? O bom futebol do menino Carlson. Parabéns, Carlson. Eu acho que eu vou ter que tirar esse programa de ser ao vivo. Vou ter que fazer ele com um atraso, assim. Para evitar umas cenas ridículas, tipo essas aí do Thales aí fazendo arminha com a mão. Que coisa. Não, isso é o Usain Bolt, ô Bocoió. Não é o Usain Bolt fazer trem assim? Sei lá, porra. Usain Bolt. Sei. Usain Bolt. É um pouquinho diferente. Usain Bolt que faz, velho. É só um indicador que ele usa. Tá bom. Ah, só assim? Isso. Ah. Aí, ó, viu? O seu problema é que tudo você quer levar para esse lado político da coisa. Estamos, não é assim que funciona a vida. Felipe, seu voto. Eu voto no Ademir, que foi o... Ah! Afinal de contas, 70% do gol foi do Ademir, 20% foi da zaga do Paraná, 5% do goleiro, e ali o restante foi do Carlson. Aquele 1% é vagabundo. É. Então, assim, o mérito dele foi acertar o gol. O resto, eu acho que o Ademir, com aquele o cruzamento dele ali, foi o maior responsável. Ai, ai. Ó, eu também vou. Eu sou obrigado. Não vou votar no Carlson de jeito nenhum, gente. Jogou muito mal, fez muita raiva. E concordo com o que o Felipe falou. Ele tem 10% do gol no máximo, talvez 5%. Então, eu vou votar no passo com açúcar e com afeto. Que menina Ademir deu, ainda jogou bem o resto do jogo. Então vai na Ademir. Muito embora, somos um voto vencido, né? Em função aí dessa votação aí fraudulenta, certo? Essa votação fraudulenta que ocorreu no... Se você soubesse o que aconteceu, vocês ficariam envergonhados com essa votação aí, ó. E enojados. Enojados. Ah, então aconteceu um nojo com o América, com todos os portais, com a Itatiaia, com todo mundo. Deu nojo, né? Uai, mas aí é porque os caras ganharam, fez o gol. Pronto. A questão é, se o juiz não anula o gol legal do Ademir, o Ademir ganha o prêmio, porque ele faz o gol e tinha dado uma assistência. Fato. Ainda fazia 12 pontos no Cartola se tivesse. Pensa bem, a cara do Thales. Ah, não. A partir do momento que você falou em Cartola, eu já parei a discussão. Isso não é coisa pra homem brincar, não. Cartola. Ah, eu vou torcer pro goleiro do Cruzeiro não tomar gol. Vai tomar banho, se ferrar. Série B tem Cartola não, filho. Ai, eu coloquei o goleiro do Galão. O goleiro não pode tomar gol. Vai tomar banho pra um trem desse, Cartola. Cartola é meu pau. Vamos fechar aqui o último comentário aqui. O Alberto Boechat tá mandando aí um abraço. Abraço, meus amigos. Saúde, paz. Boas festas da família. Valeu aí, Alberto. Abraço também a sua família aí. Então, jogo com o Figueirense. Poupa alguém? Claro que não. Pouparia ninguém. Que não. Cara, nós temos que fazer esses 12 pontos, né? Vamos dizer assim, rápido. Que eu digo São Bento. Fazer esse trem rápido. Olha, poupar não, mas eu acho que segurar os de retorno de Covid. Isso é uma boa. E no muito, assim, se bobear, segurar o Zé realmente até o jogo do Palmeiras, né? Porque essa porra do Figueirense ano passado me fez muita raiva. Tem que meter, velho. Só pra lembrar que domingo nós temos a Chapecoense. Só pra lembrar isso aí. Mas assim, agora, os principais jogadores. Joga suspensão, a maior parte dele já foi. Então, tipo assim, acho que dá pra jogar com o que tem de melhor. Eu só seguro os jogadores com Covid pela razão que o pessoal tem falado. O Diego Ferreira voltou, jogou a primeira e saiu machucado, né? Pra evitar isso acontecer novamente, é justo a gente dar uma segurada, até porque se a gente perde, a gente já tá vendo a falta que o Juninho faz. Imagina se a gente tenta voltar com o Juninho pro jogo contra o Figueirense, estoura a musculatura dele ali e a gente fica sem ele pro jogo contra a Chape, contra o Palmeiras, e aí arrebenta, né? Eu também não acho que tem que segurar ninguém, não. Pelo amor de Deus. Eu não acho que tem que segurar ninguém, não. Eu acho que, inclusive, tem que fazer o possível para voltar com os caras no segundo tempo, se for possível. Pra dar na ritmo. Teoria, né, Jair? O jogo mais fácil é contra o Figueirense. Sim, sim. E outra coisa, se a gente empatar contra o Figueirense, a gente joga com a Chape meio que, assim, sem poder passar, né? Fica mais difícil. Agora, se a gente ganha do Figueirense e, por acaso, a Chape dá uma escorregada aí o jogo com a Chape fica a chapa quente, né? Então, eu acho que não tem que poupar, não. Tem que, inclusive, quem der para jogar segundo tempo aí também, e para pegar um ritmo, eu acho um ótimo negócio, viu? Talvez se for poupar, talvez o Felipe Augusto e o Léo Passos. Mas aí é poupar para o resto da temporada, né? É poupar para a vida, né? Para nossa vida. Alguém falou assim que num grupo, que o Felipe Augusto ele está na posição errada. Ele é mais não sei o quê do que não sei o quê. Eu falei, é mais peão de obra do que jogador de futebol, na verdade. Então, assim, ou sei lá, médico, dentista, alguma outra profissão do que jogador de futebol, né? Bom, então é isso, pessoal. O Lucas, você tem isso, esportes especializados aí? Tem, né? Ah, então. Mas peraí, peraí. Peraí, o quê? Vai ter esportes especializados, mas aquela vinhetinha ridícula. Esportes especializados com Lucas. Que fim do eco! Muito bom. Vai vir, Lucas. Que filho! Que represária, cara. Voltamos à normalidade no vôlei, né? Infelizmente. A América perdeu ali por 3-1 para o vôlei Taubaté. Foi perdendo para o líder. Nada de tão surpreendente assim. Mas a gente perdeu para o Sada também, não? Essa semana? Mas perdeu para o Sada antes. Mas estou falando do jogo mais recente, que foi ontem, né? A gente perdeu para o Sada, foi na terça-feira. Essa semana. Bom, mas o time está na sétima posição de 12, né? A gente ainda está na zona de classificação ali para a próxima fase. Estamos fazendo um campeonato melhor do que a gente fez na última temporada. Pelo campeonato mineiro feminino, as meninas foram para Ipatinga, enfrentar o Ipatinga, empatou o jogo por 0-0. Então, depois que a gente foi eliminado da Série A2 do feminino, acho que as meninas deram uma desestabilizada aí. Comissão técnica não está legal, não. Futebol americano, a gente ainda não tem data para retornar. Não estão divulgando, só estão falando ali a respeito do fantasy football que está rolando entre os times daqui de Minas, né? No Brasileirão Sub-20, o último jogo a gente perdeu de 3-2 para o Vasco. Inclusive, quem fez os gols foi um dos gols foi o Carlos Alberto, que depois foi até convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, né? Então, menino promissor aí. Espero que dê bons frutos para a gente também. E a gente retoma, a gente nesse momento está jogando contra o Palmeiras. O jogo começou agora às 9 horas da noite, mas a gente já não tem mais chance de classificar. O máximo que a gente consegue fazer de pontos ali deixa eu ver, 18, 21, 24 pontos, e o primeiro na zona de classificação já está com 27. Então, infelizmente, apesar de ter começado bem o campeonato, teve alguns destaques individuais, o time sub-20 não conseguiu fazer um bom campeonato também. Pelo futsal, finalmente, a gente agora tem data para retorno, para ver esse projeto diferente que a gente está fazendo esse ano, né? Trouxemos alguns nomes ali em termos de mídia, pelo menos, né? Tem mais, assim, youtubers e tal. Inclusive o vídeo, assim que lançou, falando do pessoal que está vindo aqui para o Futsal da América, assim que lançou, deu 30 mil visualizações lá no canal do pessoal. Então, em termos de mídia, o projeto vai ser interessante e vai retomar o Metropolitano. Na semana que vem, essa semana, né? Domingo já começou a semana. Na sexta-feira, então a gente vai ter jogo sexta-feira, às 8 horas da noite, contra o Itabira. No dia 19, às 2 horas da tarde, contra o Candelária. Algo me diz que esse jogo vai ser um massacre. E a gente vai ter também um jogo domingo contra o Minas Tênis Clube, às 10h30 da manhã. São os três primeiros jogos do futsal, infelizmente sem público. Ano passado, na estreia do time aqui em BH, eu tive o prazer de ver junto com o Thales ali. A gente jogou bem raiz ali, sentado na arquibancada, tomando um latão de cerveja. Doido demais. Latão de Brahma quente, do caralho. Infelizmente, bem raiz mesmo. Infelizmente, esse ano não vai ter, pelo menos nessa volta, não vai ter público. Uma pena, seria legal, mas torcer para que tudo se resolva o mais rápido possível e a gente possa voltar a ver o time de futsal também. Vamos ver como é que eles vão sair esse ano. Isso aí. Estamos atualizados, então. O Flávio colocou aqui futsal sexta, sábado, domingo, Arena do Minas. Então temos um programa, é isso mesmo? Alguém quer fazer um último destaque? Não, se eu for falar alguma coisa, você corta. Ah, só porque o senhor é contra a vinheta. eu sou contra o que o meu bebê tá fazendo, esse spin-off dele aí. É, né? A nossa sorte é que esse spin-off só dura 3 meses no máximo. A venenosa. Não tem um programa desse? A Venenosa, à tarde aí? Brincadeira, viu? Então é isso aí, moçada. Boa semana a todos. Grande abraço. Quinta-feira, Figueirense. Domingão, Chapecoense. E logo depois do jogo, às 8 horas, nós estamos aqui para comentar. Vai ser show. Abraço a todos. Até mais. Abraço. Valeu, galera. Valeu.